I'll do a Puka departure and around for you transition for American 980. Correct, we report for pushback and start. Roger, American 980. Rádio Dona 7, vento é de 1 a 2 graus com 8 nós. Pequeno desvio à direita, 3896. 7. Autorizado, até o Oscar, reporta para ingressar na 7, até ele matar. Teria estimado para o través de Lençóis? Delta decolou agora o 15, 119,8 controle. 19,8, tem um bom dia. Juliette Bravo Delta, contato radar, suba nível 100, direto coral. Uma centena direto coral, Bravo Delta. Romeu, Lima Lima, estimado através de Lençóis, 1315. 1315, ciente, tem condições de informar também que o centro solicitou agora através de Lapa? Estimado através de Lapa, ao 1355. Ciente, obrigado. Vai passar agora a frequência de serviço de informação e alerta do centro, 1260, alterno 288. 1260, alterno 1288. Na escuta do controle. Clear to start up, report ready for taxi, November 709, Fox Wolfie. Bom, já teria autorização do 397. Afirmo, pronto para cópia. confirmo. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, PHZ, após conforme a rota. Subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem, pista 10, 5001 é o código, 5001 e o controle 198. Estamos autorizando então 360 para Congonhas, conforme a rota do plano via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e conforme a rota. Decola na Dael, Leda Bridge, com a primeira curva direita na pista 10. Aciona 5001 e 198 ao controle, voo 1397. Com 397, cotejamento correto, chama para puxa acionar. Chamaremos o 397. Clear to push back and start up, report ready for taxi. Push, push, sir, we'll call you for taxi, American 982. Taxi via Atrium 1, India and Alpha. On holding point, contact Tower 118, decimal 6. Cliente autorizado. Voo 1397 para o push em estacionamento. Aguarde 1397. Aguarde. Estabilizado e visual 3896. 3896, torre 18-6. Espera, vai estar. É o 3896 da TAM, muito boa, bom dia. Vai passar sim, vai passar travado. 3896, está no visual, muito bom dia. Tem livre pouso na 10, o vento é de 1,4 graus com meia dúzia. 140 com meia dúzia. Clear taxi via April 1, India and Alpha. On holding point, contact tower 118.6. The April and the India at Alpha, holding point, American 918. Leão 140, bom dia, qual é que falta Recife? Afirmo, boca. Pente. Motor de Salvador, Papa Tango, Whisky Fox Trot November, transferência. Whisky Fox Trot November, aciona identificação, voo na proa de Duna. Desça para, inicialmente, o nível 090. Prodiduna, nível 090. Isso pode fazer. November 709, Fox Golf, maintain position and standby. November 709 Fox Golf, clear to line up and wait to runway 10. Oito nove e meia, no solo agora os 26, livra direito no 21.9. Direita 219, tá? 3896, boa. 709, Fox Golf, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. 896, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, 3896. Gol 397, puxa aciona no 3, estamos em destaque. Shuttle taxi gol no 397. Ocean Air 6140, pronto para cópia? Recife. Autorizado Recife, nível de voo 350 via prefixo 8. subida Pucaracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5003 é o código, 198 é o controle. 3038, Pucaracaju, curva à esquerda, 5003, 198. Correto, chame para puxa sonar. Reportarei. Ram 3602, pronto para cópia. Autorizado ponto seguro 300, via Fruit 50, Bidev e após direto. Dael, Leda, Bidev, a subida, curva direita após a decolagem. 5002 é o código, 198 é o controle. Autorizado 300 para Porto Seguro, pela Amper 150, decola da 10 com a primeira curva direita, na Dael, Bidev. O transponder 5002 e o controle 198. Só confirmando a subida, Dael, Leda e Deve. Dael, Leda e Deve. Correto, tranquilo. 983, no gate 5 para o posicionamento. Aguarde, 983. Aguardando. Vamos fazer o desconto. Prossiga, Nico. Climb into level 380, Momo departure. 380, the Momo departure for Nanfusco. O que foi feita a notificação? O no 300, não saiu ainda, tá um pouquinho cedo, mas eu vou tentar adiantar o plano aqui pro senhor. Peço só que coloque o transponder de stand-by, já tem um tempo que ele tá acionado, tá prejudicando aqui a gente, ok? Vou verificar aqui e já te chamo pra conta. Trip 5486, aguarde com excelência. Gol 1983, puxa acionando 5, chama para iniciar. Confirma, senhor, foi para o gol 1983? Afirma 1983, está autorizado, puxa acionamento no 5, chama para iniciar. Repassará para iniciar o gol 1983. O gol no 397 para o táxi, 4 horas de autonomia, 129 a bordo, alterna Galeão. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, sumi torre 18-6. Indy Alpha, 18-6, obrigado, boa. Leona 40, ciente, aguarde. Aguarda. São 3602, puxa acionando 7, chama para iniciar táxi. E chamaram para o táxi, 3602. Sinal na Praia do Forte. Gente, de frequência livre, hotel Limatango. So we're requesting flight level 350 as a final altitude. I stand by clear. Acabou de sair o plano aqui do senhor. Me confirme as suas intenções, por favor. Quais as suas intenções, por favor? Afirmativo, vai fazer um sobrevoo antes ou vai tocar RMT mesmo? Ciente. É só 30 segundos pra conta. Fox November, controle? Controle 24, November. Desse inicialmente restrito 3 mil pés devido a tráfego, será informado. 3 mil restrito, Fox November. Olimpo 01, pronto para cópia. Salvador, Salvador, 1.000 pés, 2 horas de toque arremetida na pista 10. 0176, o código, 198 é o controle. Graça corredor Vera Cruz após Interlagos. Olimpo 01, o potenciamento está correto. Livre, acionar, centro e impacto. Pronto para cópia. Autorizado Lençóis, nível de voo 200, vai prosseguir direto. Subida Momo, Alba após direto, curva esquerda após a decolagem. 5006, código 198 é o controle. Sônia, muito bom dia. Gol na 397, decolando da El, na sua escuta. Centro, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360, sem restrições, gol na 397. American Airlines 0, recleared by flight level 350. Roger, we'll climb to flight level 350, American 980. Thank you. 1 horas, 5 horas, 7. Está autorizado, Del. Não, não, não. Pega até outra vez minha luz e aguarda. Para o táxi, o CNR 140, 3 horas e 40, alternativa Aracaju, que é o B61. Oceano M1140, autorizado direita, Índia e Alfa, ponte de espera da 110, torre 118, decimal 6, o ajuste no 04 com o voo. Ok, direita, ponte de espera, torre 18663, 6140. O tráfego que restringe sua descida está à posição de 1 hora, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Bravo, novembro, 2 Alfa. Gente, segue o Avianca com o número 2, ponto de espera 18.6, 1014 no ajuste, bom voo. 1014, ponto de espera 18.6, segue o ajuste, bom voo, 1.9. Dan segue o voo como número 3 no ponto de espera 18.6, 1014 no ajuste, bom voo. Juliette Bravo Delta, controle. Serviço radar terminado, 4 milhas para a posição coral. Mantém o nível de voo 100 e chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 1. Afirmativo, corrija ele, acho. Linda, cola pista 10, vento 130 graus, meia dúzia nós. Ok, a linda cola pista 10, 140. Pode chamar de um dia, 193, Bravo 3, a gente mantém a posição. Em final do procedimento LS X-Ray, Whiskey Fox November. É informado o procedimento X-Ray, Whiskey Fox November. Autorizado, Aquila Quebec Ferro, tá? Está autorizado, Aquila Quebec Ferro. Fox November está autorizado, final, completando o procedimento, chamando torre na frequência 118, decimal 62. Chamar a torre 118, 62, Fox November. Visual com campo e visual com aeronave na prova, 10 com a DSR. Diferença. 1260, 3 mil pés está autorizado. Ajuste 1014 da presente foi Duna. Presente Duna 3000. Autorizado, mulher. Afirmativo, está autorizado. Voo no 260. Controle Xanea 6140. Xanea 6140. Contato a dar na decolagem, sua para o nível 350, saída pouca. 350, na saída pouca, ciente. Pode voar direto já, mão? Autorizado pouca. Ok, pro de pouca, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 14207, descida 160. Azul 4207, acione a identificação, chegada bomb, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 10014. 10014 no altímetro, desce a 4 mil. Informo que perdi contato com o centro restrito, 4207. 7. Minutos da rotatória, Quebec Serra. Torre agora na frequência 118, decimal 62, aquilo Quebec Serra. 26, obrigado. Quilo Quebec Serra, autorizado final da 17, informe final de 2 milhas. Final 17, apontarei final de 2 milhas, Quilo Quebec Serra. Pés está autorizado, ajuste 1014, corredor Veracruz após Interlagos, confirme pessoas a bordo. Uhum. 1500 pés, ajuste altímetro 1014, corredor Veracruz após Interlagos, informe pessoas a bordo. Controle Salvador, bom dia, até 3198, cruzando 170 para 150, informação 90. Cruzando 3198, ação de identificação, chegada a mar, disse mantenha o 050, ajuste de altímetro 1014. Mais 050, 1014, até 3198. Bono 260,